vento, meu amor, que desejo. Eu calor, delírio, emoção. Nossa cama é suspiro, fogo e paixão. A senhora light, nosso amor surgiu. Envolvida pelo som, você me seduziu. Testemunhas dessa história a nos embalar. DJ Milene, Portugal. Paixão. A senhora light, nosso amor surgiu. Envolvida pelo som, você.